sucesso, sucesso unha pintada, a rocha. No começo já não existia amor, não era pra passar do beijo, mas passou e aconteceu. Vi você acordar do meu lado. Foi estranho, o calor da transa escapa na minha boca. Com a frase envergonhada saiu: eu te amo, mesmo sabendo que